Bruno260.com. Autorizado, Recife 390, decola a pista 28, inicia a curva após cruzar 3 mil pés à direita, saída Aron, após direto Recife. Controle 120.8, aciona 5532. Confirmando, só se a curva pode cruzar 3 mil pés em voo no da minha zero. Delta, mantém a posição. Carcará 5, correção, Carcará 1-8. Seu solo agora ao 04, condições de taxar em frente, livrar à direita, bote militar. Copiou? Gigante Bravo Delta, a linha e mantém pista 2-8. Salvador, bom dia, o azul 427 da formação 90, que está perdendo a sua alma, bom dia, eu estou com o ponto 2-3-9-0. Azul com 207, Rio de Janeiro, 360. Via pêndulo 1-0, decola pista 2-8, inicia a curva após 3 mil pés à esquerda, sai da Tael, lê da Bridge. Controle 120.8, acena 5533. Delta tem livre decolagem da pista 28. O vento agora de 210 graus com 09 nós, ajuste 1018. Salvador, gol 7-3-8. Gol 7-3-8, desceu ao nível 050, chegada cara e o ajuste em Salvador no 018. Era 050, cara. Então, gol no 7-3-8, tem que estar aqui. Juliette Bravo Delta, decolou 07, chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, bom, bom. 208, bom trabalho, senhor, Bravo Delta. Papapá Alfa, Tango Tango, autorizado a decolar, pista 28, vento 210 graus com 10 nós. Confirme, Tango. 10, após curvar à direita, sair da Conde, Bravo Delta. Equipe da restrição, prossiga direto Conde. Ok, pode voar direto Conde, está presente? Afirmativo, Juliette, Bravo Delta. Bravo Delta. Essa é o 060-5728, chegada e pitch, corrigindo, chegada Cari. De Salvador, o Patango Tango decolou, curvando a esquina para ingressar no corredor Axé. Alfa Tango Tango, 1.000 pés no corredor Axé, aposta farol da barra. Voltando a farol da barra, quando possível ascensão para eu seguir direto Jequié, na linha de 2.63. Qual seria o nível final, Juliette, Alfa Tango Tango? 085. Tango Juliette, Tango Zulu, autorizado a decolar da pista 28, vento de 220 graus com 10 nós. É 200 pro de Pavog, desce ao nível 070. Pavog 070, é 200. Alfa Tango Tango, qual seria a pro ideal para Jequié? 264. Prossiga direto, Jequié, Alfa Tango Tango, inicialmente subindo para 2.500. Direto de que é restrito a 2.500 inicialmente, Alfa Tango. Rui da Elmer, 200. Decimal 8, tem um bom voo, senhor. 208, grato, Tango Zulu. Controle Salvador, está passando direto, Tango Zulu. Salvador, bom dia, passando direto, Tango Zulu. Direto, Tango Zulu, suba uma centena. Saída Momo Vigilância. Positivo, está livre da pro até 3 mil pés? Livre da restrição, José Tango Zulu, subiu a 11 até lá. Zulu. Controle. 38 livre da restrição em Dael. Livre da restrição. Confirmei qual aeronave que protejou, solicitou. Voo 1738. Livre da restrição, 1732. Prossiga para 2 mil pés, ajuste 1018, B18, resposta estabilizada. 2 mil pés, 1018, mas está estabilizada, 1732. 2500, Alfa Tango Tango. Prossegue para o 085, Alfa Tango Tango, quanto possível estimar de pouso. 085, está estimando pouso aos 1452. 1452, copiado. Controle, o Papa Tango Zé Tango Zulu, passando 2 mil pés para uma centena. Parte da presente está cancelando o plano de voo. Autoriza direto Petrolina ao nível 1005. Autorizado, direto Petrolina 05, quando possível estimar de pouso. Estimando 1540. 1540, copiado. BA-740, qual a sua velocidade indicada? Concordo. 250, inicialmente ao 200 e na proa de Dael, para ingresso na chegada Cari, o 6740. Boa Dael, vai ingressar na Cari, 200 ao 5728, desça para 2 mil pés, o ajuste 108, o ajuste 1018, é bom estabilizado no LF. 2 mil pés, 108, é bom estabilizado no LF, é 22. É 200, da Oxané, possível para 2 mil pés, o ajuste 108, é bom estabilizado no LF. 2 mil pés, 108, é bom estabilizado no LF, é 200. Taxia Juliette Alfa, fonte para da Golfo, torre 1895, Negão, no 0. Objeto 6740, descida agora para o nível 120, 120, autorizado, 6740. E aí, confirma. Luiz, bom dia, confirma o horário do plano. 3, Salvador, muito bom dia. 3522097, na sua escuta, quem está ontem? Hoje, Dael 5220, para ingressar na chegada Infit, hoje na chegada Cari, reportando em Dael de descida. Hoje, Dael, mantém na presente, ingressando na chegada Cari, vai chamar Dael de descida. Azul 4207, 86 a bordo do 3 horas e 50 de autonomia alterna na Campina. Azul 4207, taxia Juliette Alfa, com espera 28, torre 1895, que negar 1007. Taxia Juliette Alfa, com espera da 28895, ajuste 1017, Azul 4207. O Índio número Alfa, só. Não tem esse plano de sistema, tava, tinha um plano previsto também para 16 e 5, um para as 11 e 11 e outro para 16 e 5. Entrar em contato com o Salaeto. O gráfico Luiz, que mesma situação. 1-0-8 no ajuste, 6-7-4-0. Não possui seu plano, entrar em contato com o Salaeto. Ele me informou que não tem plano de sistema. Caso que entre em contato com o mesmo, hein? Eu? Ei, brother! Utilizou 738. 1738, complete aproximação, torre em 1-1895. Obrigado, bom dia. Torre Salvador, gol 1738. No 738, tráfego avistado, ajuste agora no 097. Continua a aproximação, reporte quando avistando, com trem baixo travado, gol no 738. Ok, repórter aí. Todo Salvador, bom dia, Oceania 6255, informação 90. 255, desça para o nível 060, 070 na chegada Cari. 070, chegada Cari, 6255. Avistando, sinal normal, baixado e checado. Gol 1738. Gol 1738, tem pouso autorizado na pista 28. Vento agora de correção 210 graus com 10 máximo. É livre pouso, gol 738. Salve Salvador, muito bom dia, é o TAN 3191 no centro da November, solicita Galeão nível 360. TAN 3191, Galeão 380, autorizado via peso Luno 0, decola a pista 28, curva à esquerda após cruzar 3000 pés e prossegue na peso Luno 0. Curva à esquerda após cruzar 3000 pés, saída da Elf, Leda, Bridge. Controle 120.8, aciona 5544. Autorizando nível 380, decola da carteira 28, curva esquerda, 3000 pés. Da El Lebra Bridge, 5544 e o controle 1208, o TAM 3191. Poderia coordenar a tensão para a medida 360? 38 é impraticável pra gente. Ok, gente, só um minuto. Vou questionar o centro Recife, a possibilidade de versão de luz. Trip 5220, prossiga para 3.000 pés. Para 3.000, 5220. Estabilizando no final da 28, avistando o F5728. F7-28, complete aproximação 2-18-95. 18-95, obrigado, boa tarde. Alfa Tango Tango, Recife agora, em 1260, alterna 128.8. 1-2-1-2-1-9, igual no 738. Sim, 12685, alterna 12545. Travado. Objeto 5728, tráfego ainda 9 estado, ajuste no 017, continue a aproximação, reportaria pista livre, web 5728. No 017, aguardando. 1200-6740. Oxené 6200, chame agora a final em 120.8. Tá mantendo, tá modulando 108, chame a 200. Corrigindo, 119.8. 1208, está modulando o acelerador 200. Corrigindo, 119.8. 19.8 agora sinal, Oxiné 6200. 19.8, 6200. Webjet 6740, chame a final 19.8. 9.8, até logo. Fim procedimento, é posto estabilizado, acelerador 200. Muito bom dia, 060 para 2000. 740, bom dia, desse mantém a 2000, ajuste no 097. Após Cari, vou usar para final de LS Zulu, pista 28. Cari, usar e LS Zulu da 282.000, autorizado, 6740, estará estabilizado. 1260, decolado aos 28, mantenha pro até 3.000 pés, após curva à direita, e chame controle Salvador, frequência 120.8, gol 1260, bom voo. Você mantém a pro até 3.000, depois curva à direita, e chama agora o 208, até logo. Salvador, gol no 260. Subi, mantenha 390, sai da Auron, voa 260. Subi, mantenho 390, tá mantendo a prova até 3.000, voa 6262, correção 6200, complete final ILS, chame a 2-118-95. 2-118-95, chame a 2-0-0. Salvador. Bom dia, Oxenema 200, uma... Não, final da 28, Oxenema 200. Bom dia, Oxenema 6200, tráfego agora avistado, ajuste no 017. Continue a aproximação, senhor. Reporte quando avistando o trem baixo estuvado, 6200. Avistando, vai reforçar a baixada de trabalho, 6200. 220 para o Adicari, descida para 2000. Após Cari, voo Iuzan para a final DLS Zulu, informe o localizador. Sente para o Adicari, após Cari Iuzan, vai chamar na final DLS no LOC, 35220. 75728 no Solos 30, libera a pista, exceção à esquerda e chame solo em 121 decimal 9, senhor. Vou liberar 129. Bravo Delta, controle Salvador. Para informação, vai cruzar com dois tráficos, não apenas um, mas dois. É o tráfico no 080, a cerca de 15 milhas. O tipo da aeronave é um Tucano da Força Aérea. O tráfico adicional está a 20 milhas, mantendo 100, também é, corrigindo, é um Embraer 110. Estimativa, após o cruzamento, a gente vai transferi-lo para o controle de Aracaju. Eu vou aguardar o bilhete para o céu. O Saera 2281 vai manter uma centena e vai voar alto para ingressar na chegada em 20. 0196. Mantenha uma centena e voe anta. Cometa 23, controle Salvador. 23, pro adianto da presente, pro adianto para ingressar na chegada IPIT. Bom dia, 4060, desce ao nível 060, chegada CARI. 060, chegada CARI. 6255, agora prossiga com a final em 19.8. 19.8, 62. Belo Horizonte, autorizado, via Golf 6, 77 Ilhéus, Whisky 1, Rally Tempor Direto. É cola pista 28, se a curva à esquerda pode cruzar 3 mil pés e prossegue na saída da El,